E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. E compadre, perdão, tipim lá que não é bem do nosso time, não. Será que aquele tá bicho, compadre? É o Tar. Tem até um tipo esquisito que nem gosta de viola. Só de ver que eu tô olhando, ele já se descontrola. Atravessa o andamento e em vez de marcha rebola. Não sei se é o Tar de Chipungo ou com pouco é o Tar Boiola. Mas não é a mesma coisa não, compadre? Uá, compadre, esse rama eu não compreendo não, senhor. Pra mim que boiola, chibum, qualira, baitola, sartamoto, é tudo um trem só. É um trapezinho, compadre. Muito mais corajoso que nós, hein, compadre? É, bruto no trem. É de ver. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Viu aí, compadre? Lá no calçadão desse tipo aí, ó. Ah, tem de tudo por lá, né, compadre? O aí é só sair pra topar com você. Ei, aqueles mulherzão, hein, compadre? É, tivesse caminhão, né, compadre? Ei, na e compensa casada. É verdade. Andamento bonito, marcha batida pura, né? Zé Mulato e Cassiano, o calçadão. Toda cidade do Brasil tem um calçadão, não tem? E você viu muitos personagens aí que devem ter na sua cidade também, né? Esse menino é lá de pertinho de Coromandel, de Patrocínio, lá do Arraial Cumprido, né? Lucas Luco, louca, louca. Sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Bora misturar e você para meu que é que dá, que dá, que dá. Bora misturar e você para meu que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Louca, louca, louca, louca, louca. Taqui, taqui, taqui, tá pirada, pirada. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até. Ela tá louca, louca. Tá bebendo, tô bebendo, tô bebendo sem cessar. Quase me querendo, vamos arrumar para ver se é que dá. Ela vive, ela mexe, ela vive, ela vai. Se ela quer ser, colocas louco, louca, louca, baby, hasta então verme. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá pirada, pirata. Bebe até me querer, baby, hasta envolver-me. Bebe até me querer, baby, até me querer. O novo sucesso que vem de Minas Gerais, Lucas Luco, louca, louca. O Johnny Ruiz da Silva, de Quedas do Iguaçu, ele tá, é lá do estado do Paraná, E ele não perde o nosso programa, ele curte o nosso programa direto na internet, pela radioestudiobrasil.com.br. E ele gosta muito dessa dupla e gosta muito dessa música. Ele me pediu pelo Facebook, eu vou atender agora. Johnny, um abração para você, um abração para a turma boa do Estadão do Paraná. Leandro e Leonardo, Eu Juro. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Leandro e Leonardo, Eu Juro. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor, compositor e radialista Diego Valadares. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa, estou tendo a honra de receber aqui um amigo muito querido. Quando eu comecei no rádio, é brincadeira, mas logo depois que eu comecei no rádio, na televisão, ele participou, ele tinha uma dupla durante muito tempo aqui, ele participava dos meus programas de televisão, do meu programa de rádio. Ninguém fica 30 anos no meio, né, se não tiver talento, se não souber trabalhar. E ele está agora, lancei semana passada uma música nova dele, e liguei para ele e falei, rapaz, você tem que vir aqui no programa para ir prosear, contar o que você está fazendo e tal. E de algum tempo para cá, ele está com um programa também lá na Rádio Estúdio Brasil, O Mundo Sertanejo, que é transmitido por centenas de emissoras no Brasil inteiro, né? E sempre com o maior sucesso. Estou recebendo aqui o meu querido amigo Diego Valadares. Tudo bom, Diego? Ei, Cleiton Aguiar. Tudo, graças a Deus, melhor agora com você, né? Rapaz, eu não exagerei não, né? Quando foi que você começou a cantar profissionalmente? Olha, você profissionalmente... Lembra? Faz tanto tempo que eu acho que você nem lembra. Ó, eu tenho a honra de dizer que, graças a Deus, em 86, lancei com Valério Valadares o LP, né? O Bolachão, em 86. Foi portanto, quando você teve no Ao Som da Viola, Ao né? Som da Viola. Era um duplaço, né? Onde é que anda o parceiro? O Valério? É. O Valério, há 8 para 9 anos, ele foi pro andar de cima, né? Já morreu, rapaz? Já, o Valério, tá descansando. Ai, né? Tá, morreu novo, inclusive. Tá né? Te esperando lá, né? Mas você não tá com pressa, não. Não, tô com pressa, não. Deixa ele esperar mais. Então, Cleiton, graças a Deus, comecei a carreira muito novo, muito jovem. Sempre fui apaixonado pela moda sertaneja. E aí, aos 20 anos, comecei profissionalmente. Você nasceu aonde? Unaí, Minas Gerais. Unaí. Cidade maravilhosa. Tinha que ser conterrâneo, né? Pois é, pertinho aqui de Brasília. Paracatu, perto do Coró também. Coró é mais para as bandas do Triângulo, é né? É verdade. Pois é. Então, Cleiton, desde essa época eu venho defendendo a moda sertaneja. Gravei alguns trabalhos em dupla. Portanto, de 2000 para cá, tô solo. Já no sexto CD solo. Antigamente, o pessoal não aceitava cantor solo na música sertaneja. Aí veio o Sérgio Reis e quebrou um pouco isso. É verdade. Né, com grande sucesso. Ele começou na Jovem Guarda com Coração de Papel. Depois ele gravou o Menino da Gaita. Depois gravou o Menino da Porteira. E foi um grande sucesso. E começou a abrir espaço para os cantores solos, né? Exato. Quando aconteceu aquela tragédia da morte do Leandro, o Leonardo também veio a engrossar. Aí a mesma coisa aconteceu quando o João Paulo foi se encontrar com Deus, né? O Daniel ficou sozinho. Né? E aí depois o Dalvan, né? O Dalvan e tal. E aí vieram outros. Exemplos. Aí quando chegou Eduardo Costa, essa turma, Luan Santana, Gustavo Lima. Aí abriu a estrada. Hoje né, parece pros solos. Que tá ficando ruim é pras duplas. É parece que o povo tá querendo mais os cantores solos. É verdade. Os cantores solos hoje realmente estão em alta. Eu já tive algumas propostas de nova dupla, porém não achei viável. Mas é mais fácil tocar a carreira sozinho, né? Porque dupla. Gente. Dupla sertaneja é que nem casamento com um defeito grave, não tem sexo. Exatamente. Né? Então, porque é difícil, assim como é difícil administrar um casamento, é difícil administrar uma dupla, que são duas cabeças pensando completamente diferente. É verdade. E eu digo sempre o seguinte: que a dupla ela se desfaz ou por falta ou por excesso de sucesso. É verdade. Quando não tem sucesso, não tem razão de ficar. E quando estoura, que faz aquele sucesso danado... Briga pelo dinheiro. Eu não sei o que é que dá na cabeça do povo, né? Que começa a riliar e acaba separando. É verdade, né? E nós tivemos, por exemplo, acho que dois exemplos, três exemplos. Um, Milionários Zé Rico separaram, tiveram juiz e voltaram correndo. Exato. João Mineiro e Marciano separaram, infelizmente não voltaram, agora não tem mais jeito, como o João Mineiro exato, foi embora. É. Né? Mato Grosso e Matias também se separaram, então fica aí pelejando um com o outro e tal, exato. Nunca mais voltaram a ser o mesmo sucesso. Uhum. Christian Ralph, tiveram, voltaram, né? Sim. Então tiveram esse juízo. Então, Rick Renner, agora também voltaram, né? Tomara que entendeu? Prospere, né? Agora, você sozinho não tem jeito de separar, né? É verdade. Eu gosto de cantar em dupla. É muito gostoso você subir no palco, cantar em dupla, sentir o dueto. Porém, como você diz, para administrar a carreira em dupla, realmente tem que ser duas cabeças muito maduras, pensando igual. É, e isso é possível, nós temos vários exemplos. Mas é difícil. Rio Negro e Solimões são muito amigos, e outros exemplos de Mas a de maioria duplas... das duplas que se mantém hoje são irmãos, né? É verdade. Agora o problema é o seguinte, Diego, dois radialistas numa entrevista se der, não sobra tempo pra música, né? Nós estamos na prosa aqui, estamos querendo botar você pra cantar, né? A gente não deixa, né? Vamos trazer aqui um sucesso do Diego. E... Cabra danado. Essa é boa, hein? O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhados de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Estou entrevistando, recebendo aqui meu amigo Diego Valadares, né, que cantou para vocês aí o Cabra Danado. E... Ô Diego, Cleiton, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Você é um cabra danado? Rapaz, eu não sei não. Vou... Depende do contexto, né? Você do sabe sentido. Que outro dia no Facebook, uma parente minha tá fazendo um comentário lá dos homens, que tem uns homens meio canalha, meio safado, meio não sei o quê, e tem uns homens bons, não sei o quê. Eu botei lá assim, eu acho que eu sou mais ou menos esse trem aí, né? Então eu sou mais ou menos o cabra danado. Tem gente que acha que sou, tem gente que acha que eu sou um santo, tem gente que acha que não. É o seguinte, viu, Diego, vou dizer uma coisa pra você. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim, não. Sim, claro. Eu tenho um caminho na vida. Jesus Cristo não agradou todo mundo, quem é o Cleito Aguiar para agradar? Pois é. Então, eu faço o que eu tenho que fazer, quem quiser gostar de mim, gosta, quem não quiser, paciência. Né? Inclusive, Cleito, vou mandar um abraço, continuando nesse assunto do Cabra Danado, um abraço, nosso amigo em comum, o Douglas Araújo, que é diretor da Rádio Cidade FM, de Castelo dos Sonhos, Pará, inclusive, Ele disse que os nossos programas, Cleiton Aguiar e Mundo Sertanejo, fazem muito sucesso lá, audiência total. Ele Douglas, a esposa dele é Cristiane, né? Cristiane Vermutti, um abraço a ele. Vamos fazer o seguinte: o João da Eletrônica, vamos todo mundo. Vamos cantar essa música aqui e no próximo bloco você me passa o recado do Douglas. Maravilha. Um grande sucesso do Diego Valadares, o Peão Vacilão. Peão Vacilão, rasqueadão do bom. Faz silêncio no ribeirão, junto com a lua, cai a tristeza no meu coração. Eu preciso ser mais forte para poder assim suportar. Vai chegar mais um dia, sem seus carinhos pra me despertar. Eu sou bom na lida, eita, trem ruim de lidar. Esta saudade brava que só os seus beijos podem matar. Eu preciso de um porre, ai, ai, ai, preciso chorar. Vacilei, dei mole no seu coração, o meu amor não soube plantar. Eu preciso de um porre, ai, ai, ai, preciso chorar. Vacilei, dei mole no seu coração, o meu amor não soube plantar. Faz silêncio no ribeirão, junto com a lua, cai a tristeza no meu coração. Eu preciso ser mais forte para poder assim suportar. Vai chegar mais um dia, sem seus carinhos pra me despertar. Eu sou bom na lida, eita, trem ruim de lidar. Esta saudade brava que só os seus beijos podem matar. Eu preciso de um porre, ai, ai, ai, preciso chorar. Vacilei, dei mole no seu coração, o meu amor não soube plantar. Eu preciso de um porre, ai, ai, ai, preciso chorar. Vacilei, dei mole no seu coração, o meu amor não soube plantar. Diego Valadares, Peão Vacilão. Nós vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho e voltamos já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo hoje no programa meu amigo cantor, compositor, radialista Diego Valadares, né, que já tem história, né, Diego? Muita história, graças a Deus. O povo só vê os tombos que a gente leva, não sabe a quantidade de pinga que a gente tem que beber para ficar tonto, né, rapaz? É verdade. O Douglas Araújo me dizia o seguinte: ô Diego Valadares, eu te acompanho há muito tempo nos programas da Rádio Nacional, que não é radialista, é veterano, é 30 anos de rádio. E essa música sua, Cabra Danada, a gente toca muito aqui. E é um bordão, né? Tá na boca do povo. Então, Ai Se Eu Te Pego, por exemplo, quando eu era criança, meu pai me brigava raindo comigo. Ai Se Eu Te Pego, é, menino. Verdade, então, é verdade. Então, esses bordões funcionam nas músicas hoje em dia, né? Cabra Danado, Ai Se Eu Te Pego, Peão Vacilão. Ah, você é um peão vacilão, rapaz. Então, é verdade. Né? Agora, ô Diego, vamos aproveitar que nós estamos aqui os dois conversando e que nós temos, graças a Deus, centenas de emissoras transmitindo o seu programa, transmitindo o meu programa. É verdade. Eu sempre me lembro de agradecer essas pessoas, porque eu tive um tempo na Rádio Nacional que a Rádio Nacional cobria todo o território nacional. É verdade. Hoje não existe mais nenhuma emissora no Brasil que tenha essa potência. E quando eu já estava de pijama, aposentado, de chinelo, não queria saber desse trem mais, aparece o Edelson Moura com essa ideia genial de criar a Rádio Estúdio Brasil. É verdade. Arrastou a Márcia Ferreira, o Amado Batista pra lá, e Cleiton, vem pra cá. Não, Edelson, quer mexer com esse trem, mas não, não, mas vem, vem. Mas o entusiasmo dele foi tão grande que me contagiou. Sim. Quando eu comecei a fazer o programa aqui, eu descobri uma coisa que eu fiquei muito feliz. O povo não tinha esquecido da gente, né? É verdade. Tinha uma cinza em cima da brasa, foi só soprar a cinza que a brasa apareceu de novo, né? Sim. E nós estamos agora graças às emissoras locais que transmitem o nosso programa. É verdade. Então a gente não tem como nem agradecer esse povo, a não ser tentar fazer cada vez mais um programa melhor para poder, né? E o meu sonho, viu, Diego, é visitar cada cidade. Algumas cidades, né, o pessoal das emissoras de rádio viabilizaram a nossa ida, porque fica difícil a gente aqui de Brasília organizar um show para fazer daqui no Amazonas, no Pará. Mas se o dono da rádio se interessar, a gente arranja um jeito. A rádio tem o poder de juntar o povo, se né? Se for longe demais, não der para levar a banda inteira, nós leva dois músicos, leva um só e chega lá e faz um trimiganchê e vai, né? É verdade, Cleiton. Agora, muito gratificante isso. Ô, Diego, tem uma música sua que eu toco muito, porque eu gosto muito dela. Gente, o Diego veio aqui hoje pra gente falar da música nova dele, nós vamos mostrar a música nova dele, mas eu vou mostrar uma que eu tenho tocado muito aqui no programa e que é um grande sucesso. Meu amigo Diego Valadares, Foi Por Causa Dela. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mas eu mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Diego Valadares, Foi Por Causa Dela. Ô, Diego, moda boa, hein? Pelas suas músicas, eu acho que as mulheres judiam demais você, rapaz. É verdade, eu sou um rapaz bem judiado. É, rapaz. Mulher, nesse sentido aí. Rapaz, né? Mulher é um bicho danado, mas tem um problema assim, a gente não vive sem ela, né? Exatamente. Porque mulher, 90% das mulheres são enjoadas, gostam das mesmas coisas e tal, de ser pelê. mas nós não vivemos sem ela. Eu costumo dizer o seguinte: quem não quer tolerar as mulheres, o jeito que tem é casar com o homem. A lei agora está permitido, né? Quem gostar, vai. Nós que é do tempo, é antigo, não dá conta de mexer com esse trem, tem que tolerar, né? Mas eu prefiro continuar com elas, viu, Cleito? Eu também. Ô, Diego, mas você está agora com um trabalho novo, né? Você já está no estúdio gravando. E antigamente a gente tinha que gravar as 12 músicas para começar a trabalhar. Hoje não, a gente está no estúdio gravando, faz uma, mostra, faz outra, mostra, faz outra. Exato. O quê? Antigamente você ficava 2-3 anos com CD, hoje é uma música por mês que tem que lançar, né? É verdade. É, eu estou com o projeto do novo CD, e a música Eu Quero, Quero Você Para Mim, é, de minha autoria, inclusive. É, a gente eu mostrei a semana passada já. Exatamente. No programa, né? Eu quero agradecer, inclusive, a audiência do programa em toda a rede, para agradecer os radialistas que já estão tocando essa música minha aí na programação local das rádios. E eu falo, inclusive, o seguinte, Diego, os nossos amigos programadores do Brasil inteiro, que quiserem as músicas que a gente toca aqui no programa, é só pedir que a gente manda pela internet. Hoje exatamente, é demais, né? Exatamente. E eu estou recebendo vários e-mails no Facebook, inclusive telefonemas, né, diretores das nossas parceiras que já estão tocando. Estou muito feliz. É, essa música Quero Você Pra Mim é uma música bem pra cima, bem comercial. Acredito muito nessa música, viu? Autoria então, minha, inclusive. Então vamos ver como é que ficou aí. Bom, vamos dançar. Diego Valadares, seu novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Alegria. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Rapaz, a moda ficou boa mesmo, né? Boa pra dançar, né, Cleiton? O CD novo, Quero Você Pra Mim. O título é bem sugestivo, né? O dia que você andou agora esses dias também lá pelo Maranhão, fazendo uma pequena turnê, né? Sim, fizemos shows em Sítio Novo, ali em Montes Altos. Inclusive, Cleiton, mandar um abraço pro André Luiz Chaves, diretor da São Francisco FM em Porto Franco. Nosso programa tá lá também. Exatamente, a gente faz muito sucesso lá naquela região. E algumas Já fiz show em Porto Franco, já fiz show em Estreito, já fiz show em Carolina, naquela região ali. Maravilha. Governador Edson Lobão, Imperatriz, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, um negócio assim. Então, uhum. Né? Já fiz um bocado Pedreiras. De show. É, já fiz um bocado de show no Maranhão ali. Muito bem. E tá na hora de a gente voltar. Exatamente, afundar o trecho é verdade. Novo, né? E para contratar o show do Diego Valadares pro Maranhão, pro Brasil inteiro, é fácil. É só ligar no 61-8257-0991. 61-8257-0991. Fácil, né? Você anotou aí? Né? E aí o Diego é o seguinte, ele vai só ele o violão, vai com a banda, exato, vai com... Do jeito que vier, três palitos, né? A gente conversa e o show é pra cima, alegre e econômico. Bom, Diego, você sabe que tempo de rádio é que nem rabo de cutia, curtinho demais da conta, né? É verdade. Então eu quero agradecer demais a sua visita ao programa. Coice de porco. É, quero agradecer, beijo de pulga. Quero agradecer a sua visita, né? Uhum. E eu fico devendo uma visita lá no seu programa. Pô, tem que ir no Mundo Sertanejo, viu? Tá bom? Tá bom. Bom, agora, gente, é o seguinte, sabe que na casa de mineiro o cara tem que comer um pãozinho de queijo, né? Comer uma muniçãozinha ali, a gente volta já. Cleito, muito obrigado, um abraço, que Deus te abençoando, te iluminando, parabéns pelo sucesso do programa, viu? Uma honra para mim estar com você aqui no programa Cleiton Aguiar. Amém, é uma alegria te receber aqui também. A gente volta já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. É reviver. Não perca de segunda a sexta-feira uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, Antena Web. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Surge a manhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. No Canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia, de segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa, aos sábados, das 7 às 8 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que com uma visão diferente do cristianismo lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive segundo as ideologias da comunidade Renascida Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém. Eu quero trazer para você uma oportunidade de você ganhar dinheiro revendendo, sendo um representante, um distribuidor de um famoso jeans fabricado lá em Pernambuco, lá na cidade de Toritama, que é o Oporte Jeans. O nome já vem, né? Oporte de oportunidade. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda linha para homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Serve para todo mundo, de mamano a caducano, viu? Anote aí o telefone, 61-9981-3601. Esse é da Vivo, viu? 9981-3601 ou 81438802. Da TIM, 81438802. A Oporte Jeans envia via transportadora para qualquer lugar do país, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Possibilidade de você lucrar até 100% e vender ainda mais barato que os concorrentes, tá bom? Você pode começar aos poucos e daqui a pouco você vai ter uma sua loja própria. E se você já tem a loja própria, você pode aumentar o seu leque de opções para os seus clientes, sendo um representante de Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Você pode usar também o e-mail programacleitoaguiar@gmail.com. Você pode mandar seu telefone que eu vou pedir para o Jefferson, que é o dono da fábrica, para ele ligar para você e acertar os negócios aí, tá bom? Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu vou ensinar para você agora fazer galinha de farnel. Você sabe o que é farnel? Farnel é capanga, matula, é comida para viagem, né? A galinha de farnel, você vai precisar de 2 quilos de coxa e peito de frango ou galinha, 6 dentes de alho socados com sal e pimenta do reino, uma cebola grande picada, uma xícara de chá de coentro picado, uma xícara de chá de cebolinha picada, 4 colheres de sopa de óleo, meio litro de água para ferventar, óleo para fritar, 2 xícaras de farinha de mandioca para farofa, sal e pimenta do reino a gosto, suco de um limão grande. Misture o alho, sal, pimenta do reino e suco de limão e tempere os pedaços de frango, deixe descansar por meia hora. Numa panela, aqueça as 4 colheres de óleo e refogue bem o frango, juntando os demais ingredientes. Quando começar a pregar no fundo da panela, ponha água aos poucos, mantenha a panela tampada e em fogo médio, virando sempre os pedaços para ferventar bem, sem deixar desmanchar. Retire os pedaços de frango e reserve. Aqueça bem o óleo numa panela e frite com cuidado o frango até ficar bem dourado. Retire parte do óleo da panela, deixando somente meia xícara, ponha a farinha de mandioca e faça uma farofa torradinha. Se a farofa for para o mesmo dia, junte o caldo do refogado do frango na panela da fritura e depois a farinha de mandioca, mexa bem e sirva com o frango e com o arroz. Então, você aprendeu aí direitinho, né, como é que faz galinha de farnel, tá bom? Programa do Cleiton Aguiar ensinando o povo a cozinhar, tem base um trem desse. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas vivendo, meninos grandes indo na contramão.

traga meus sonhos de volta. Me abraça e nunca me solta, e diga que eu fique pra sempre contigo. Diga-me coisas bonitas, porque meu peito reclama. Mas só me diga a verdade, é cedo demais pra dizer que me ama. No cantinho do rei, Roberto Carlos, diga-me coisas bonitas. Alô, alô, nota boa de hoje é o terrorista brasileiro, né? O camarada ligou para os Estados Unidos, lá para a Casa Branca, e foi falar com o presidente Obama, né? Alô, seu Obama? Ele falou assim, yes, I am, sou eu, né? Aí o camarada falou assim, aqui está falando, é um brasileiro que estava ligando para ele, né? Aqui está falando a pessoa que comandou todos os ataques terroristas ao seu país. Gostaria de assumir a autoria de uma vez por todas. Aí o Obama perguntou, ah é? Quem é você e qual é a sua nacionalidade? Aí o brasileiro falou assim, olha, eu queria comunicar ao senhor que nós aqui no Brasil fizemos tudo. Planejamos, comandamos e executamos. Somos os únicos responsáveis por todos os atentados feitos ao seu país. Aí o presidente Obama falou assim, escuta, você tem noção do que você está dizendo? Aí o brasileiro repetiu, tenho sim. E tem mais, aqui no Brasil nós comandamos tudo. Aí o Obama perguntou para ele, você sabe que nós podemos bombardear a capital do seu país? O brasileiro respondeu, claro que eu sei. E o senhor sabe por acaso qual é a capital do Brasil? Aí o Obama respondeu, claro que eu sei, todo americano sabe que a capital do Brasil é Buenos Aires. Aí o brasileiro falou assim, é isso mesmo, pode mandar bomba. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 99981 3601 61 99981 3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No sábado da semana que vem, dia 21 de setembro, acontece em São Francisco, Minas Gerais, as comemorações dos 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jesus da Prata. Vão acontecer shows com artistas locais, apresentações culturais, e o meu amigo Zé dos Passos está embrulhado nesse trem lá, né? Tudo de bom que acontece lá em São Francisco, Zé dos Passos está no meio. Dia 21 de setembro, sábado, 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata em São Francisco, Minas Gerais, apoio Beira Ri FM e programa Cleiton Aguiar. Muita gente aniversariando nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. O Jair da dupla com o Juliano, a minha amiga Maura França, filha da dona Marli, seu Vicente na Fercal, o Ricardo Alexandre, a Sônia Camargo, o poeta, cantor e compositor Anandi Hall, Cris Souza, Dulce Ferreira, Renata Fontes, Ivonete Soares, Lânio Tomás, Jadson Caiado, a minha querida amiga Graça Porto Goulart, lá do Coró, que mora aqui, o meu querido amigo sanfoneiro Carlinhos Barbosa, ele é de Souza, na Paraíba, mas é um dos maiores sanfoneiros do Brasil hoje, eu tenho a honra dele tocar comigo, né? Cordeiro Reis, Cibele dos Anjos, Ricardo Corozinho, lá do Coró, o violeiro Olímpio Oliveira, Luiz Alvarenga, Flávia Moisés, Patrícia Santos, Neila Anders Aidar, Elias Soares Sucupira, meu conterrâneo de Coromandel, a gatinhada Cristina, fazendo 16 anos, Lelis, o meu amigo Velderson Silva, filho do Ivan Moreno, a Ângela Neri, Dayana Lelis, Durval Matos, Josefa Santos, Fran Magalhães, Mariângela Marques, aqui de Brasília, Nilo José Batista, o meu primo Cláudio Juvencio Caetano, filho da última do Pretinho, Brian Mendonça, o Jânio da dupla com o Júnior, e também Guilherme Pena, todo mundo aniversariando, recebendo os nossos votos de muita paz, muita saúde, muita luz, e para você que está de aniversário hoje também, eu quero oferecer esta oração, que vai para todas as famílias do Brasil, está na página 93 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, é de autoria da Eliane Duarte, Oração da Família. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa comunidade. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o novo mandamento do amor. Concedei-nos a capacidade de reconhecer nossas diferenças de idade, de caráter, para nos ajudarmos mutuamente e nos perdoarmos as fraquezas, compreendermos nossos erros e vivermos em harmonia. Dai-nos, Senhor, boa saúde, trabalho com salário justo e um lar onde possamos viver felizes. Ensinai-nos a tratar bem os mais necessitados e pobres e dai-nos a graça de aceitar com fé a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família. Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de cada um e também daqueles que Deus chamar a seu serviço. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo e que o amor nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai o nosso lar, hoje e sempre. Amém. Oração da Família, que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição. Ela está dando um novo rumo à sua carreira, minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Nosso aqui. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. Olha, quando você vier conhecer Brasília, passear ou a negócios, não deixe de dar uma passadinha no Bar do Alemão. O Bar do Alemão é um restaurante que tem 111 anos de tradição, nasceu lá em Itu, no estado de São Paulo, e agora faz o maior sucesso aqui em Brasília. É o novo point turístico de negócios e gastronômico da capital federal. Fica perto do Palácio da Alvorada, ao lado do Lakeside, no setor de hotéis e turismo norte. Todo mundo sabe onde fica o Bar do Alemão e é muito fácil você se encontrar comigo lá. Hoje mesmo que eu estou falando com você, eu gravei o programa aqui, daqui a pouquinho estou indo para lá para assistir um show do Renato Teixeira, que lá tem 3 andares e as pessoas alugam para fazer eventos, né? E hoje o Renato Teixeira vai estar cantando lá para a Associação dos Médicos. Eu fui convidado e vou lá conferir, tá bom? Vindo aqui a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiá. Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. Sobre a cidade que dorme, vai passando nevoeiro. Enquanto mais um janeiro vem juntar-se ao meu viver. E a deusa da ternura para mim sorri cantando, ou talvez canta chorando pelo amor que vai perder. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Canta para mim, meu primeiro amor querido. Vou partir tão comovido, nosso adeus é sem talvez. Sua voz maravilhosa é o fogo que me inflama, é o prêmio a quem ama pela derradeira vez. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Ela sabe que me vou para sempre dessa terra. Nossa paz armou a guerra entre os grupos fariseus. Os parentes mercenários desfizeram nossa festa, e agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho caminho na distância se perder. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. A frase retocável de hoje é da sabedoria popular. Apague com o sorriso a tristeza que existe no teu rosto. Assim, não darás a quem te ama a tristeza de te ver chorar. E assim, darás a quem te ama a alegria de te ver sorrir. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edu e Rafa. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, na Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Você pode sintonizar pelo canal C1 das Parabólicas, direto nas cidades onde pega o canal local, na Claro TV, na TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, ou direto no site rbtv.com.br, rb de Rede Brasil.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edu e Rafa. Tudo pode acontecer. Quero te fazer feliz por uma noite, já que eu não posso ter você pra viver. Fazer valer a chance que você me deu. E se chorar aí não é problema meu. Te vingar, namorar, fazer tudo diferente. Te pegar, te amarrar, vai ser quente o amor da gente. Te vingar, namorar, fazer tudo diferente. Te pegar, te amarrar, vai ser quente o amor da gente. E amanhã é outro dia, tudo pode acontecer. Se bater saudade, eu vou correndo pra você. E amanhã é outro dia, tudo pode acontecer. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. Quero te fazer feliz por uma noite, já que eu não posso ter você pra viver. Fazer valer a chance que você me deu. E se chorar aí não é problema meu. Te pegar, namorar, fazer tudo diferente. Te pegar, te amarrar, vai ser quente o amor da gente. Te pegar, namorar, fazer tudo diferente. Te pegar, te amarrar, vai ser quente o amor da gente. E amanhã é outro dia, tudo pode acontecer. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. E amanhã é outro dia, tudo pode acontecer. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. E se bater saudade, eu vou correndo pra você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Edu e Rafa. Tudo pode acontecer. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer um camarada que sabe das coisas, viu? Vocês prestem atenção, vocês estão precisando aprender, vocês estão cantando ruim demais da conta. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre José Augusto, Limites da Paixão. Tudo faz lembrar você, qualquer canção, qualquer lugar, faz eu te querer.